faz o mar parar, com corações temerosos em busca de paz. Vimos o que teu povo é capaz. Sacos velhos, odres rotos, levamos a vida em um caminho torto. Mas a esperança brilha como o sol. Buscamos abrigo, ó Deus, nosso farol. Sabedoria trouxe-nos amor. A promessa de vida não foi em vão. Servos do Senhor em sua direção. Vestes remendadas, mas com fé no coração. Em meio ao deserto encontramos a salvação. Olhos nos céus, esperanças renascem. O poder do Senhor em nós permanece. Pelo nome do Senhor fazemos concerto. Na tua presença encontramos o certo. Os príncipes juraram. Se as sombras vierem nos cercar, teu amor é a luz a nos guiar.